gente quer valer o nosso amor. A gente quer valer nosso suor. A gente quer valer o nosso amor. A gente quer do bom e do melhor. A gente quer é ter muita saúde. A gente quer viver a liberdade. A gente quer viver felicidade.